importa aonde você mora. Se quando vejo está roubando minha hora, não faça assim. É a medida agora. Faça de mim o que puder. Faça de ti o que vier. Fale pra mim o que quiser. Faça pra ti o que puder. Vou viver. O que me importa se vou te ter com tantas mulheres lá fora buscando alguém por agora, com tantas relíquias que você joga, com tantos acasos você fez. E o que me importa se vou viver? E o que me importa se vou te ter com tantas mulheres lá fora pedindo perdão por horas, com tantas relíquias jogou fora, com tantos acasos que você fez, com tantos acasos que você fez, por todos acasos que você fez, com o acaso do acaso que você fez. Dando. Obrigado. Tá dando um pau aqui em alguma coisa. Dá pra aumentar um pouquinho o retorno aqui na minha voz? Só um pouquinho. Ei! Ei,